Salve Coelhada! Vamos hoje com o Decadentes número 475 para falar de uma semana de altos e baixos que teve clássico, teve jogo em condições não muito propícias para o esporte e, bem, mais ou menos conseguimos em 4 pontos, era para ter sido 6, e aí a gente vai tomara manter essa espiral positiva em que nós entramos para ganhar o clássico no meio de semana agora, né? E não vou colocar muitas delongas, né? Até colocar que eu hoje coloquei essa bela abertura antiga, porque temos uma volta. O departamento médico do Decadentes, que é tão competente quanto o do América, liberou o nosso craque para jogo, né? Infelizmente, para liberar um, tem que sair outro, então o Thales entrou no DM. E ninguém conseguiu tapar o buraco dele dessa vez, então vamos com três culpados de sempre. Eu vou dar a palavra a Lucas Deleucas com a bela camisa de 95, 96. Beleza, boa noite. Boa noite. Você confundiu tudo aí, que você falou que o Thales está no DM, o Thales que voltou e o Jairo que está no DM. E dá uma olhada no seu áudio, que eu acho que o áudio está saindo do notebook, não do seu fone, tá? Mas boa noite a todos aí, só para fazer essa... a gente começar com tudo em ordem. Bem-vindo de volta, Thales. Acho que eu consertei, espero ter... Consertou. Então, por palavra, para já fazer os resumos, que ele deve estar com muita saudade de fazer, nosso craque, o mito, a lenda, Thales Maciel, abrilhantando aqui o nosso programa com a sua presença, novamente. Você esqueceu de falar assim, dê seu boa noite. E seu microfone realmente está muito ruim, cara. Eita. Pelo menos tá muito abafado. Pelo menos para mim aqui tá, o retorno está bem abafado. Dessa vez, boa noite, galera. Boa noite, Deleucas. O Jairo que vai nos assistir mais tarde. Quem tá ao vivo aí nos assistindo, nos prestigiando. Tem muita coisa para falar, muita coisa boa. Vou tentar não falar nada ruim do América nesse programa de hoje, tentar fazer o que eu tentei fazer no resenha do Coelho, que eu participei lá, achei muito legal a estrutura deles, tudo muito, muito legal e tal, mas assim, não é que eu sumi, dessa vez eu cumpri o que eu sempre achei que era o certo. O América não joga, não precisa dessa merda aqui, então eu só fiz o que eu achei que era certo. Ficar aqui falando o quê? De contratação dessas merdas, quer dizer, dessas contratações, já ia falar coisa ruim do América, dessas contratações nós fizemos, então achei por bem ficar de boa, descansar a cabeça um pouquinho. Então estamos aí de volta, então vamos, eu vi aí que no último programa mesmo foi o menino Lucas que fez o resumo da partida, né? Então voltou pro papai aqui, hoje a gente vai, hoje a gente vai fazer um troca-troca, lá ele. Se bem que eu não posso nem ficar falando muito aqui, não, porque agora a gente tá ficando tão... Não sei se é importante a palavra, mas as pessoas estão fazendo cortes da gente para e jogando em grupo de WhatsApp, né? Então, o que vai acontecer hoje é que o Lucas vai sair mais cedo e eu vou fazer esportes especializados, tá? Mas vamos lá, nós tivemos dois jogos, cara. Entre um programa e outro, tivemos dois jogos. Tivemos o clássico contra a Cachorrada na quarta-feira e tivemos o jogo no Pasto sábado. Vamos lá, vamos começar pelo clássico, que é o jogo mais importante, né? O mando de campo era do Atlético, então eu não sei aí de quem faltou a informação, mas já começou com problema, e sei o Lucas vai falar, porque eu tô só apenas repetindo o que ele relatou pra gente, que foi a questão do problema do portão, né? Eles falam que é num portão entrada e é no outro. Bom, isso acontece em todo clássico. Eles não conseguem definir por onde a gente entra, eles não conseguem definir nada. Às vezes, as melhores vezes que já aconteceu o clássico para a torcida do América é quando eles fecham aquela rua atrás do Mineirinho ali, que a gente entra por trás ali do Mineirinho, eles abrem aquela rua só para quem é torcedor do América, inclusive para colocar o carro ali. Então é o jeito mais tranquilo, mais sossegado de você ir sem estresse. Mas eu acho que quem organiza, não sei se isso aí é culpa, se o América tem alguma parcela de culpa, mas é aquele sofrimento. Então a gente não, né? Nesse caso, eu não fui, jogo 10 horas da noite, com muita chuva, no outro dia eu tinha um compromisso cedo pela empresa e não tem jeito. Mas pelo que foi relatado, o Lucas vai falar isso pra gente, o pessoal teve que passar no meio dos atleticanos, e a gente sabe que eles não são dos mais... dos mais educados, né? Então a chance de dar uma merda ali é muito grande, né? Mas quem comanda, quem tá lá em cima na América também não tá muito preocupado, porque senão não desce pra arquibancada pra sentir o que a gente sente todo jogo, não. Sobre o jogo, a gente foi de Jory. O Jory jogou porque o goleiro penoso lá no o Matheus Mendes, né? Nem tá apelido, eu vou pôr essa vez agora, porque ainda usam a Junizetes e Salonzetes, ainda usam isso aí contra eu. Então, vou nem falar. Mas, enfim, fomos no jogo contra o Atlético de Jory, então já ficou aquela apreensão, né? O Atlético era o mandante, praticamente o primeiro jogo do Atlético com o time titular, aquela coisa toda e tal, sem vencer no Campeonato Mineiro, a corda começando a apertar pro lado deles, jogo da TV, enfim. Tudo para dar merda pra gente, né? Tudo para dar merda. Principalmente a gente tava com o Jory. E já adianto, o meu bala é o Jory. Ele fez ali, no mínimo, cinco defesas muito difíceis. No lance do gol da cachorrada, eu não vi falha dele, pelo contrário. A falha ali foi de marcação, principalmente porque assim, o Bernardo tinha feito um gol parecido um pouco antes, né? Então a gente vai falar sobre isso, a questão das mexidas do eu ia falar Cauã. As mexidas do Willian não estão legais, não. Não é contra o jogo da cachorrada, não. Os outros jogos também, o Willian não tá legal nas mexidas dele, não. Ah, mas ele não tem opção de banco. Ué, então ele não precisa fazer as cinco substituições. Não é obrigatório fazer cinco substituições. Faz três, faz duas, faz uma substituição. Mas se colocar menino de 20 anos num clássico do jeito que estava, é muito arriscado. E o risco que a gente correu resultou no gol do Atlético. Mas enfim, nós fizemos um gol no primeiro tempo ainda com o Fabinho, um golaço. Golaço. Fabinho que vem jogando bem em 2025, espero que mantenha isso aí. Golaço do Fabinho. E a gente vinha tomando pressão deles, eles sentiram o gol, mas no intervalo eles já consertaram aquilo, voltaram para cima. E por esses pecados da vida, a gente teve o Jonatas, que é o meu colatina desse jogo, já adianto já, perdeu um gol que não se perde, camisa 9 não perde o gol que ele perdeu, ele recebeu uma bola na frente do goleiro e ele não conseguiu chutar. Se você ver o replay, você vê que ele não consegue chutar uma bola. Então um centroavante experiente igual ele, que não consegue chutar uma bola, gente, o contrato dele tá acabando aí, muito obrigado, tchau, e não deu certo, né, não deu certo. Fazer três gols no Pouso Alegre não credencia ninguém a permanecer para uma Série B. Esse gol do Jonas nos tocaram, porque ali naquele momento era tampar o caixão e vela preta pro Atlético. E aí tomamos um gol que, por incrível que pareça, foi anulado. É difícil, como o VAR é bom pra gente, né? Foi anulado. Ah, teve um lance muito, muito peculiar que o VAR chamou, e aí eu tiro o chapéu pro juiz, o VAR chamou para um lance entre o Fabinho e aquele lateralzinho desmitido lá, que empurra o Fabinho, e no empurrar o Fabinho, as pernas do Fabinho vão para trás e pegam no rosto do cara do Atlético. E o VAR teve a cara de pau de chamar. Aquilo para mim é cara de pau, cara. Aquilo tem que ser revisto, quem tava no VAR ali tem que rever regra de futebol. Imagina aquele momento, sei lá, uns 40 minutos do primeiro tempo, você perder um jogador na altura daquele campo molhado, enfim. Mas aí o Atlético fez o gol deles aos 38 ou 39 minutos, de novo com o Bernard. Bernard, que não tinha feito gol depois que ele voltou para o Brasil, que é um jogador, para mim, superestimado. Para mim, tem um preconceito com ele, principalmente com o 7-1. Mas, enfim, o empate com sabor de derrota, porque o jogo estava muito na nossa mão, principalmente por esses dois motivos que eu vou frisar aqui. O lance do Jonatas, que foi capital, para mim, era um gol que um camisa 9 não pode perder de forma alguma. Camisa 9 não perde aquele gol. E o outro foram as alterações do William Batista, que realmente ele rebentou o time ali, sabe? Foi, enfim. E aí viemos agora pro jogo de anteontem, né? De sábado. Ficou naquela, vai ter jogo lá, não vai ter jogo, vai ter jogo, não vai ter jogo. Independente da condição do gramado, aquilo ali não é estádio por uma primeira divisão de Campeonato Mineiro, não. E olha que o Campeonato Mineiro, ele tem muitos times no interior, mas nenhum tem um estádio naquelas condições, naquele jeito do estádio do Betim. Aquilo ali é um estádio amador. Aquilo ali, ali na Tereza Cristina, tem um estádio parecido. Então, assim, não dá para ter jogo num tipo de estádio daquele. 1.000 pessoas, uma série, um Campeonato Mineiro, sabe? Então, vergonhoso. Aí, até recomendo que vejam o vlog, é vlog que fala, acho que é vlog, sei lá como é que chama também. Entra lá no canal do B+, que tem o vídeo que ele fez, que ele faz sempre de jogos. Tem uma ele filma as câmeras de transmissão, o negócio pra mim é até perigoso, o jeito que é feito, que é montado o negócio. Uns andaimes montados, um negócio artesanal, e nós estamos em 2025. Então é inadmissível um negócio desse, uma primeira divisão de um campeonato mineiro. É, a torcida do América tinha direito a 10% da carga de ingressos, 100 ingressos, se esgotaram rapidamente, uma desinformação danada, ninguém sabia, o Betim falando que os ingressos estavam com o América falando que os ingressos estavam com o Betim, no final os ingressos realmente estavam com o Betim, comprava-se num site, retirava num posto de gasolina, uma zona do cacete, um negócio tosco, para 2025 tosco. Se isso fosse lá em 1985, admissível, mas em 2025 não. Sobre o jogo, é um campo horroroso, e aí a gente teve algumas voltas, que foi a do Matheus Mendes, mas aí o Matheus Henrique não jogou, e o Jonathan também não jogou, e nós tivemos o Davi Lopes, que é horroroso, é jogador de empresário, isso sabe, eu torço para eu queimar a língua, mas eu não consigo queimar a língua, o América não faz eu queimar a língua. Então isso dá horroroso, péssimo. É, tivemos um pênalti no primeiro tempo, um pênalti no Júlio, que entrou de lateral, que se não é o VAR, não daria pênalti nunca, que é só uma câmera por trás que mostra exatamente o contato. E aí o Elizari me surpreendeu, não sabia que o Elizari batia pênalti, não. O Elizari foi lá, bateu com muita propriedade, bateu bem o pênalti, 1-0 pra gente. Aí no segundo tempo teve um pênalti do Marlon, uma jogada que, poxa, puta que pariu, né? Um jogador com a experiência do Marlon, com a vivência do Marlon, não pode fazer aquilo, não pode. Porra, bicho, não, repito, nós estamos em 2025, cheio de câmera, você não pode fazer um pênalti daquele. Demos muita sorte, e aí nesse caso aí é mérito do goleiro, né? Ele não defendeu, mas o bom goleiro, ele tem sorte, né? Então, fizemos, o jogo terminou 1-0 nesse pasto, e foi isso, não me estendi demais, aí peço desculpa aos dois aí, dos dois eleucos, mas é que tinha mais de mês que eu não fazia resumo, né? Resumo para duas partidas demora mesmo. É, mas ô Lucas, eu fiquei 10 minutos fazendo resumo, justamente para ver se esse menino consertava esse microfone dele. Agora tá bom, tá não? Agora tá bom. Tá vendo aí, ó. Consertei. Fuma essa maconha aí, mas com força, nego. Você faz de propósito para o Aldir Baldelin trazer um fone para você, eu tenho certeza, você é malandro. Esse fone é bom. Com seu irmão. Olha o pixels do seu irmão, como é que tá? Olha, eu tô vendo aqui que ele tá com cravo aqui, ó. Cravo. Tem que ser escravo aí, ó. Tá vendo? Isso é pixels que tá precisando. O microfone é bom, ele só é cheio de luz. Tal qual a mim, ele brilha. Né? Então. Mas, Lucas, você que estava. Saudado do resenha. No Mineirão lá. Concorda mais ou menos com o resumo? Qual foi a primeiro você fala da dificuldade para entrar no jogo, por favor. O que acontece? Eu não tinha visto o post do América falando onde que ia ser a entrada da torcida visitante. Aí eu até perguntei no grupo do Decadentes lá, alguém falou. Aí eu achei depois o post. Eu achei até bom, que era aquela ideia boa que até o Thales já falou, que eles fecham aquela rua atrás do Mineirinho, que por mais que você tenha que andar mais para chegar, é mais fácil que você para o carro na frente, é mais seguro e tudo. Eu já tava, fui de carro já pensando nisso. Quando eu tava fazendo o retorno ali, esqueci o nome da... Na Orla da Lagoa, fazendo o retorno para ir naquela rua de trás, eu vi um comboio de americanos andando assim. Eu falei, ih, deu ruim, né? Alguma coisa aconteceu. Aí quando eu fui... Aí quando eu fui chegando na rua, eu vi que tava cheio de carro estacionado e sem policiamento. Eu falei, então não é ali. É, eu fiz o retorno de novo e aí fudeu. Onde é que eu vou parar esse carro, né? Porque não tem onde parar perto. Eu cheguei mais ou menos uma hora pro jogo começar. Aí eu vi que tava instruindo aonde que a torcida visitante ia entrar. Eu falei, não vai ter onde parar o carro mesmo. Voltei e parei nessa mesma rua, só que cheio de atleticano. Aí eu fui andando e o acesso era... Logo você chega na esquina onde tem o Mineirão com o Mineirinho, assim, colocaram um tapume de ferro, que era o acesso para a torcida visitante. Assim, não era no portão grande do Mineirinho, não? Não, nem era no portão grande. Eles colocaram um portão meio que paralelo. Portão grande? Você passava pelo... Tipo, tem um portão que eu não sei o nome da rua, né? Onde tem que sair da orla, assim. Aí tem aquele portão grande. Não era ali. Tinha que andar mais um pouquinho, chegar até a esquina. Só que na esquina, aquele passeio ali, eles colocaram um tapume de ferro pra subir, eu acho que ia abrir um caramba, eu acho. Só que você subia meio que paralelo num tapume de ferro. Aí entrava pelo portão grande. Isso, aí naquele portão da frente, tampado ali. Então tinha que andar pra caramba do mesmo jeito. Só que tinha que ir na torcida, meio que perto da torcida da cachorrada. No fim das contas, não deu nenhuma confusão. Por dois motivos, né? Por dois motivos. O jogo não tava cheio e tava chovendo. Exato. Mas assim, pô, do outro jeito é muito melhor. Não sei por que que... É muito longe pro atleticano ir pro portão dele por ali também. Então não tem porquê daquele... Não tem muita objeção. E a questão foi a comunicação, que o acesso não foi aonde o América tinha informado. Não vou falar que a culpa foi do América, porque eu não sei de quem foi a culpa. Mas... que rolou essa confusão, rolou, porque todo americano chegava lá e você viu o comboio vindo assim. É muito perigoso, né, cara? É perigoso. Sim. Dá alguma provocação. Principalmente, não sei se vocês... Então, claro, todo mundo acompanhou, né? O que aconteceu ontem lá em Pernambuco, né? É, bizarro. Então, bicho. Bizarro aqui dali. É. Então, por você estar usando uma camisa que não é do outro time, você corre risco de vida. É, eu mesmo, assim, por mais que não deu confusão na volta mesmo, eu tirei minha camisa, que eu tava com essa aqui, inclusive. Coloquei ela no ombro pra sair sem nada. Tava chovendo ali, porque você fica com receio, né? Por mais que você ache que não vai dar confusão. Muito. Enfim. Mas eu concordo com o resumo do Thales. Só fazer um elogio aqui pra torcida, que estávamos em... Até fui ver o Bordeiro. 319. Mas a torcida muito animada. E até viralizou uns vídeos que não vieram da nossa torcida, né? A galera filmando a torcida do América e filmando a torcida do Atlético. E aquilo reflete o que foi de fato o jogo, assim. A torcida do Atlético estava bem desanimada, principalmente depois do nosso gol. E os caras gritando, a torcida do América muito animada. Os que estavam presentes se fizeram presentes. Então a torcida foi bem legal, assim. E repito, esse vídeo também que você está falando está no canal do B+. Está no canal do B+. O Diário do Torcedor do Buchecha no Instagram também repostou. Também tá? Eu vi algumas pessoas que repostaram no Instagram, foi muito legal. Mas o do B+ é o mais simples, tá lá, tá bem tranquilo de ver. Tranquilo. Tanto no Instagram como no YouTube do B+, você acha? Sim. Eu nem sei quem filmou, porque não era da torcida do América, que tava no setor do lado, né? Foi... E nem do Atlético, né? Eu não sei aonde que... E assim, bem vazio. E uma coisa que inacreditável, deviam ter uns 10 atleticanos ainda assim na torcida do rival. Não dá pra entender. O estádio vazio e tinha atleticano, torcida do América, sem ninguém, assim, infiltrado. Sei lá por que comprou na torcida visitante. Esse povo preço, tem... talvez, do ingresso. Mas era a mesma cortesia. Coisa. Cortesia. Pode ser, mas cortesia pra torcida visitante é foda. Ah, mas enfim. Às vezes ele pega com alguém da América. Pega alguma cortesia. Às vezes pega, pode pegar do funcionário da América, a gente não tá sabendo. Se a América pedir uma cortesia, passa pra alguém. É. E sobre o jogo... O Betinho, nenhum de vocês dois foi, não, né? Não fui, eu não tava em BH. Mas eu achei do vídeo do B+. Tava num sítio legal, né? Tava num sítio de americanos, inclusive. Tava num sítio legal. Mas você tava num sítio, mas aquela placa que você mostrou... Era no sítio da frente. Você tava, tava no lugar. Eu tava em Jaboticatubas e eu aluguei um sítio no Airbnb. O sítio da frente tava com uma placa escrita aqui não é galo, aqui é coelho. E no sítio que eu tava, a mesa de sinuca, os tacos de sinuca era com o escudo do América. Então tem muito americano em Jaboticatubas que a gente não sabe. Não conhecia os donos. Betinho, B+, eu vi o vídeo também, deu um vídeo bem legal, que assim, é engraçado, mas assim, seria cômico se não fosse trágico, né? Que várzea, porque é o mascote, entre aspas, né, fazendo gracinha com a torcida e vice-versa, pra comprar um lanche você tinha que entregar pra uma pessoa ali, aí tinha que... A parte do mascote eu acho sensacional, eu acho que aquilo é futebol. Aquilo tem que ter. Eu também, mas você vê que é muito várzea, né? Para aquilo acontecer, tem que estar no nível de amadorismo. Mas você comprar e ter que... Você entrega uma fichinha para uma pessoa que vai até um outro lugar da arquibancada para pegar os negócios, é um negócio de louco, cara. Não, e atravessa num portão de uma grade, assim... Gente, bizarro. Assim, não sei como é que a Federação Mineira liberou para ter um jogo... Assim, o calçapão do Bonfim... Pura, na verdade. O calçapão do Bonfim é o Camp Nou, perto daquela arena. É o Camp Nou. O calçapão do Bonfim é o Camp Nou. Exatamente. Eu duvido que o jogo, se o Betinho for jogar contra o... Eu não sei quem tá no grupo dele, acho que é o Atlético, né? For jogar com o Cruzeiro, não vai ser na Arena Veracruz, nunca que deixariam aquilo acontecer. E não devia ser com nenhum time, porque é bizonho. 36 ingressos pra torcida visitante, enfim, não tem nem o que comentar, mas inacreditável. Eu acho que é um jogo até difícil de fazer uma análise, porque O que falavam que era bom de lá era o gramado, mas com as chuvas todas, o gramado estava horrível. Então, para fazer uma análise, é até meio complicado, porque o campo estava muito ruim, a bola toda enlameada, foi tudo muito... Tem até... Esse não dá mais para ver, mas o Alencar, ele postou um stories, que ele... não sei se vocês viram esse stories. Sim. Que ele entra no estádio, aí ele pisa, o pé dele afunda. Ele não tá de chuteira, né? Ele tá de tênis, então óbvio que vai afundar. O pé dele afunda e ele tá engraçado que ele tá com um sapatênis mais clarinho e ele fica marrom na hora que tira. Só pra ter uma ideia. O risco de uma contusão ali era gigante, cara. Gigante. Ainda bem que ele recebe, né, auxílio paletó, essas coisas de gabinete, porque aquele tênis ele perdeu, né? Aquele tênis foi pro saco. Então, assim, pelo menos o América, óbvio que não dá em nada... Mas pelo menos a América se manifestou publicamente contra, né? Tipo assim, não foi só, ah, vou lá jogar, é isso mesmo. Tipo assim, houve uma manifestação, os jogadores se manifestaram. E também um comentário sobre os dois jogos, tanto no jogo contra o Atlético, quanto no jogo contra o Betim, e todos os outros do campeonato. Uma coisa que eu tenho gostado muito, é, pelo menos assim, no que está na filmagem, né? Mas a postura dos jogadores e do William antes da partida na pré-eleição e depois. Assim, eles mostram realmente estar bem empolgados com a oportunidade, né? Os caras falam bem disso, de orgulho de vestir a camisa, da oportunidade, os caras mostrando muita raça, pedindo concentração. Então, assim, o sentimento que eu tenho é que o clima tá diferente do ano passado no sentido da garra. Óbvio, tô no começo do ano ainda, só 5 jogos, não dá para tirar muita conclusão de tudo, de muita coisa, né? Mas esses vídeos pré-jogos estão sensacionais. Óbvio que a América também só posta quando ganha, no caso do Atlético empatou. Mas tá bem legal e tá mostrando uma postura diferente da comissão técnica como um todo. O preparador físico, antes do aquecimento, ele dá umas palavras de apoio, fala sobre a oportunidade, fala sobre a concentração. Então você vê que o clima parece estar diferente nesse sentido. Eu tô achando bem legal. Até complementando o que você está dizendo, eu acho que a questão, a gente está machucado pelo 2023, 2024. 2024, a gente tinha aquela convicção que a gente ia subir, nós subiríamos para a Série A, e não subimos, e a gente põe muito na conta de alguns jogadores, de diretoria, e como é que chama? Cauã, né? Cauã, até esqueci o nome do menino lá, do estagiário que agora está na Portuguesa, que ganhou o primeiro jogo agora depois de uns 8 jogos, uns 8 empates. Então a gente põe muito na conta do Cauã também. E aí o que acontece em 2025? Eles trazem outro treinador novo, até mais novo que o Cauã. Então a gente fica naquele preconceito. Mas eles fizeram, não sei se isso aí foi o América que fez, ou se o próprio William já trouxe, mas ele trouxe um cara experiente, é Hungria que chama? Como é que chama? Húngaro. Que é um cara rodado, um cara experiente, é um cara que conhece de base. Então, assim, para mim é o ponto de apoio que o Cauã não teve, sacou? Porque a nossa comissão técnica permanente, a gente sabe que aqui dali não vai para muita coisa, não, né? Então, trazer um cara jovem, mas com um suporte, igual tem esse húngaro aí, eu acho que é interessante. E eu conheci numa visita que a gente fez ao CT, é um cara que não tem muito aquela necessidade de aparecer. Que geralmente você tem, principalmente quando a gente via em seleção brasileira, né, que você tinha um técnico e aí você tinha o auxiliar. O Zagallo fazia isso muito bem, né? O Zagallo queria que fosse o centro das atenções. Esse húngaro não, é húngaro, né? Húngaro. Isso. O húngaro fica na dele lá. Então, para mim, é o suporte que o William vai ter. Tá dando certo. Por enquanto, tá dando certo. Apesar das assim, né, a gente critica substituições, né? Errou nelas, né? Não tá legal a substituição. Tudo, mas, pelo menos em termos de postura, eu acho que ele tá tendo uma postura diferente. O Cauã era meio complacente, ele parecia que tava tudo bem. O time jogava mal, tava tudo bem. Jogava bem, tava tudo bem. O William parece que ele é mais... Ele cobra mais. Pelo menos eu tô com esse sentimento, assim. Uma situação que passa até nas entrevistas é que ele é meio lisca. Nessa questão, você vê as entrevistas dele, o jeito de falar, o jeito de falar ele com ele. Ele tem um tiquinho de coach. Ele tem um tiquinho de coach, fala alto, aqueles caras que fala alto. Ele pega, e gosta de brincar, sincerão, igual o pessoal fala assim, ah não, porque você colocou ali, quando ele colocou a dupla de lateral, ele meio que falou assim, não, foi no filho, eu não treinei não. Tipo assim, ele tem essa questão assim, ele é meio lisca na hora de falar, ele é mais animadão e tal, então isso acaba, você cria uma simpatia maior, né? O problema é que o Cauã era, tinha o carisma de um... Picolé de chuchu. É, uma boa comparação. E o William Batista tem isso, ele já tem um apelido, ele abraça o apelido, igual o Lisca abraçou o que deram para ele no começo, ele é mais animado, ele sabe falar, tipo assim, é mais, contagia um pouco mais, ele não é tão blasé. E como o time do Cauã também era blasé, você ficava naquela, pô, será que tá pegando? E o querendo ou não, do William também tá animado, né? Então, tá indo. Se vai dar certo ou não, ainda é muito cedo pra falar. Mas, de fato, tá tendo partes positivas, né? Pessoal, vou ter que abandonar vocês agora, seguir pro meu esporte especializado. Então, bom programa pra vocês dois aí. Um abraço. Abraço. Nessas horas que a gente deseja chuva, né? Que chovendo esse bobocó não vai pra essa... esse beach tênis dele. A chuva te dá um dia a mais só. Mas vamos aproveitar aí, se você quiser ler, acho que não sei como é que tá de comentário aí. Eu vou passar porque tem bastante, você sabe que eu não sou tão bom quanto o Jairo nesse negócio aqui, né? Então, mete bronca aí. Mas tem o Saulo Prata, né? Perguntando sobre a operação do Jonathan, você já passou a sua opinião e eu compartilho da mesma, eu acho que não era nem pra ter mantido ele pro Mineiro, e já que ele tem contrato, que ele não estivesse jogando, porque o pior é isso, né? Numa dessa, você vai acabar renovando com ele até o final da Série B, porque... que já fez 3 gols, ainda tem feito 3 gols num time só, né? O Otto Mó elogiando o Júlio, falando da bola na trave, sofreu pênalti contra o Betim. O Cuba Knights falando que o horário do jogo contra o Cruzeiro não anima. E que o Jonathan é um centroavante sem intimidade com a bola, que não vai rolar o jogo contra o Cruzeiro, não pega bem. O Fernando Magalhães dando boa noite. Astrix também tá aí. O Maurício falando se a música original é por conta do clássico. Não, é por conta da volta de Thales. Né, ao programa. E a Trig mandou: meu Deus, o Thales voltou. É, ué. Tal qual o Benítez, às vezes ele fica um tempo no DM, mas volta. Aí a expectativa é que ele. O Decadência não me paga o mesmo salário que o Benítez ganha, mas vambora. Ainda, vamos colocar assim. Ainda. O Augusto Campos Rezende falando que vai ter rua de fogo quarta-feira e que a Barra não vai estar no P3. O Luke BM fazendo comentário sobre o Watson, algo que a gente pode abordar aqui para frente podemos, também. Podemos. Carlos Antônio dando boa noite, falando que o time de fato está com mais raça, concordando com a gente. O Só Acontece com a América pergunta se a Federação Mineira colocaria a dupla para jogar no passo de Betim. Óbvio que não. Nunca. E o Betim também não quereria, porque o Betim mandaria esses jogos no Mineirão também sem problema nenhum, né? Já que tem essa questão. E aproveitando o Sérgio agora, mais um integrante do Resenha, né? Ah, ele também juntou lá? Mais um integrante do Resenha. Bacana. Mais um integrante do Resenha. Os meninos lá estão bem. A bancada deles tá pesada. Pesada em termos de nomes de respeito. Não, também pesado nesse sentido também. O Kubanás comentou duas pessoas, né, falando que a gente preocupa tanto com o Jory, esquecemos do Jonathan. De fato, pois é. E ele foi bem. Zé Flávio Moreira dando boa noite pro Thales, o ídolo dele. O Lauro Agris falou que o Jonathan substituiu o Juninho com a nossa Geni. Eu acho que a diferença é que o Juninho, pelo menos, tinha história, o Jonathan nem isso tem, então fica um pouco pior, né? O Bruno Palmeira. Se o José Flávio ainda estiver assistindo a gente, eu queria saber, ele é o que me aborda no Independência, ali para sempre falar que gosta dos meus textos e tudo. Responde aí para nós, Zé Flávio, por favor. Mas aí tem também, vamos colocar aqui o Bruno Palmeira, tá falando do Thiago Silva, o Thiago Fuss, dando. Ricardo Silva, quem deve a gente tivesse Thiago Silva no nosso time? Ricardo Silva. Ele é horrível. E o comentário do Bruno Palmeira faz muito sentido. Tirando espaço do Júlio. Está tirando espaço do Júlio e tirando espaço de um outro jovem que poderia subir para ser reserva do Júlio. Olha que loucura. Como Rafa Barcelos. E qual a questão? Rafa Barcelos. A gente já vai outro que a gente comenta, né? A gente não tá vendo o Rafa Barcelos jogar. Imagina que vai chegar na Série B e precisa colocar ele. Numa partida, às vezes, com todos os times brigando lá em cima. É hora de testar? No jogo contra o Atlético, ele entrou frio, entrou improvisado, deu merda, né? Esse foi o Pedro Barcelos. Barcelos. Quem já sabe que é ruim, na verdade. Esse é o ruim, esse é horroroso. Rafa Barcelos, a gente ainda não sabe. Ele pode ser tão ruim quanto, mas a gente ainda não tá sabendo. E o Augusto Campos Rezende já colocou a meta de 50 likes aí. Eu confesso que eu não sei quantos likes tem, mas vamos bater a meta, né? Já, semana passada a gente bateu a meta dele, hein? Então acho que já tem 57 pessoas assistindo. Acho que é uma meta bacana, né? Aí também o Nuno Harry e o Carlos Alberto. O Lauro tá falando aqui do chaveiro dele fora, o meu chaveiro fora Juninho. Já tá comigo. Tem um. Isso que o Lauro tá falando é verdade. Não que eu queira um chaveiro desse, mas é porque realmente tem. Eu sempre esqueço o nome do maluco que faz os chaveiros. É um maluco que fica lá. na porta da Sandrinha. Completamente doido. A identidade de gigantesca lá? É, completamente maluco. Eu até sigo ele no Instagram. Esse final de semana ele tava na Praça 7, numa chuva, ele dançando. Completamente maluco. Mas muito gente boa. E ele agora tá fazendo uns chaveiros de plaquinhas. Eu até comprei pro meu filho. É, com o nome da pessoa, né? Escrito América, mas uma plaquinha. Bem legalzinho, bem legal mesmo. Não é que algum maluco pediu pra fazer fora Junim? E eu tenho esse chaveiro fora Junim. O problema é que se a moda pega, ele vai ganhar muito dinheiro, porque é fora tanta gente. Não, mas na verdade, agora, ele, se ele for esperto, ele tem que ir lá pra Goiás, né? Pra vender lá em Goiânia esse chaveiro fora Junim. Lá acho que a torcida vai custar até raio, porque não tá jogando, né? Então não tá fazendo passar raio. Só fica no banco lá, né? O ídolo de todos. Olha pra você, como é que são as coisas, né, bicho? O cara ficou aqui, 2024, titular absoluto, não podia ser substituído. Chegou lá, teve que baixar a bola, ele nunca vai ser capitão com o Tadeu, com a história que ele tem no Goiás. Jogou umas duas partidas, fez merda, já tá no banco já, cara. Quem se fode nisso aí é quem? É o Goiás, que tá pagando salário cara pra um cara desse. Ou a gente, que ele insatisfeito aí no meio do ano pra gente buscar, também não custa, né? Ah, mas aí seria muita loucura, porque pelo que falaram, a boca miúda, ele foi pra ganhar bem. É. Um jogador da idade dele, ele foi pra ganhar bem, com 2 anos de contrato. Não sei se o América faria, faria um esforço pra trazê-lo de volta. Acho que, aí é loucura. Espero que não, porque falam que ele está quebrado, né? É, mas enfim, vamos que vamos. Segue aí, querido, desculpa. Um comentário que eu acho que... Até porque são duas vertentes, assim, só pra trazer pra você abordar, que é a questão do Watson e do Davi Lopes. Nós já acabamos com os comentários aqui, já. Eu vou deixar, a gente passou até os últimos ali e tal, tá, e depois fechou. A gente então, aborda mais algumas coisinhas. Fechou. Mas que o Watson, ele não vem bem, assim, de fato, ano passado ele até teve bons momentos, ele parecia que ia... Parecia que ele ia vingar, mas depois na reta final ali, até deu pra entender a desmotivada dele pela... que ele virou, tipo, última opção com tanta gente ruim, só que ele nunca recuperou, né? E aí esse ano ele tá mal, esse ano ele não vem bem, vamos colocar assim. Mas esse ano se ele teve algum problema ano passado, vamos chamar assim, de ficar desmotivado por não estar jogando, em 2025 foi diferente. Ele começou o ano como titular do Willian, só que ele não rendeu. Ele não rendeu e o Figueiredo entrou voando. Vamos dizer que é acerto, que é acerto da diretoria trazer esse Figueiredo, viu? Tá cedo. Muito cedo, mas bom jogador, ele recompõe, ele eu não vou falar com quem ele parece não, senão eles vão falar que eu tô maluco, mas o jeitão dele é legal. Ah, o pessoal tá comparando que é o Azevedo do TikTok, né? É, isso mesmo. Porque ele volta, então assim... Tem o jeitão do Azevedo, novo, né? É um cara que volta bastante e tá com 20 e poucos anos, então pode ser... Participa, chuta... É. Falta um pouco mais de acerto na finalização, mas é aquela história, tá no começo ainda... Tem a regra lá dos 5 jogos, né? Do Sérgio Salviano, que tá até aqui, né? É, do América História. Então, acho legal a gente esperar um pouquinho. Mas uma coisa, até que você falou assim, o Davi Lopes, de fato, essas partidas, tanto contra o Atlético contra o Betim, ele foi muito mal. Que pese que um jogo você vai precisar brigar contra ataque naquele campo também do Betim, não ajudava ele em hipótese alguma, né? Mas eu acho que talvez ele jogando de falso 9 ali, não seja pra ele, não. Eu acho que o ideal é ele investir pra ser ponta, porque... Até o momento ele tá jogando de falso jogador, né? É. Porque, falso assim, jogador. Ele entrou nessa como falso 9 contra o Pouso Alegre, mas convenhamos, quando o Pouso Alegre ali, acho que qualquer invenção que fosse feita ia dar certo, né? E ele fez o gol dele, mas por velocidade. Agora, eu acho que ele no centro ali, ele não consegue ganhar dos zagueiros, né? Quando o Pouso Alegre, acho que só o Jori que não fez gol, né? Nós fizemos gol tudo quanto é jeito, então... mas enfim, o Davi, é difícil até a gente fala, né? Porque essa mania agora do povo copiar o que a gente fala e sair distribuindo perde um pouquinho o contexto do que a gente está falando. Mas enfim... eu duvido muito que o Davi Lopes passou em alguma planilha do América de avaliação. Esse já falaram que não passou, na verdade. Para mim, ele. Alguém chegou e falou assim: ó, ele tem que ser contratado e tudo, beleza. E ele jogando de titular, parece que estão falando ainda que ele tem que jogar, que é um. Se ele não conseguiu pegar na bola contra o Betim. Você não conseguiu pegar na bola contra o Betim? Meu filho, não vai ser contra o Curitiba, o Atlético Paranaense, o próprio Goiás. Não vão ser contra esses times que esse cara vai fazer alguma coisa, né? Então, e que assim, pese que ele não conseguiu um contra-ataque também contra o Atlético. Eu falei assim, o Petinho se releva, mas assim, contra o Atlético deu pra ver que ele tá abaixo, né? Desde pelos primeiros jogos que ele tá entrando, a gente já vê que... Enfim. Mas só uma impressão, não sei se você vai concordar comigo, assim, a impressão que ele passou nesses primeiros jogos me lembrou o Ademir, quando ele começou a jogar. Você vai lembrar quando ele veio, as primeiras partidas do Ademir, que você via que ele tava o meio fora. O Davi Lopes? É. Pra mim, tá lembrando o Léo Passos. Não, é que eu falo assim, porque o Ademir... A bola bate nele. O Léo Passos mostrou que era ruim. O Ademir, você via que ele tava fisicamente abaixo, ele não conseguia render, ele tentava colocar na frente ali pra driblar e perdia, ele perdia fisicamente, ele não tava ali no mesmo esquema do pessoal. Só que o Ademir... Só que o Ademir tinha pelo menos a parte que tinha feito um bom campeonato mineiro, você tinha uma coisa positiva. O Davi Lopes ninguém viu jogando, né? Então, assim... Acho que o último time dele foi o Coimbra, né? Que eu nem sei se tá na Série B do Mineiro, Série C do Mineiro, nem sei. Mas, enfim, eu espero muito que você esteja certo. Que o futebol dele pareça com o Ademir, que significa que uma hora ele vai render alguma coisa. Porque até o momento, assim... Não serve para compor o elenco, não serve. Porque esses jogadores ruins é o tipo de coisa que uma hora você vai ter que usar. Principalmente com essa obrigação de fazer 5 substituições, uma hora você tem que usar os caras. Além da obrigação de fazer 5 substituições, a gente vai ter um calendário meio apertado. Então a chance de usar umas porcarias dessa é muito grande. E com a questão que você tem cobertor curto, e querendo, como ele pode ser jovem, mas ele não é da base, então em tese ele já vem como um jogador meio mais formado. Eu acho que é o esquema, que eu acho que foi muito isso, porque para mim o principal culpado no gol do Atlético foi o Pedro Barcelos, e não o Júlio. Beleza, o Júlio meio que abandona o Bernard, mas abandona porque quando ele vê a linha do cara que tava marcando quem chutou, ele fala, o cara tá impedido. Só que o Pedro Barcelos, ele volta que nem um louco marcando ninguém no meio da área e dá condição pra todo mundo. Se ele tá prestando atenção ali na linha da bola e fica, o Bernard ia tá muito mais perto do Júlio. E assim, podia fazer o gol porque ele é mais rápido também. Ou ele ia pra sair e ia tá impedido e não teria feito gol, já que ele já tinha feito um impedido, né? Então a chance maior é que ele continuasse indo, fizesse o gol em impedimento e teria ficado 1-0. Mas ele voltou. E por que ele colocou o Pedro Barcelos e não o Paulinho? Que tinha feito até uma boa partida, né? Na rodada anterior. Acho que podia, o que o Marlon saiu sem, ele saiu meio puto, ou seja, ele não tava cansado, ele saiu porque quis se forçar, coloca o Paulinho ali pra ajudar ele, fazer aquela dobra de lateral, que já tinha dado certo no jogo anterior, que o time, o Vila Nova, que tava criando por ali, parou de criar tudo, e você resolveu o problema, até porque são esses dois jogadores rápidos para conseguir acompanhar. Mas aí você adiantaria o Marlon, né? Você deixaria o Marlon um pouquinho mais pra frente, que daria o primeiro combate, é um cara mais experiente. Mas enfim. Assim, pôs o Pedro Barcelos, porque ele é canhoto, então vou colocar ele de lateral esquerdo. Ele não conseguiu parar ninguém, porque ele é lento. A única bola que for pra cima dele foi driblado com uma facilidade, assim, um cone. E ainda deu condição no lance do gol, né? Mas por que colocou ele e não o Paulinho? Ah, porque o Paulinho tem, tipo, do quê? 21 anos, é novo, veio da base, jogou quase no profissional. E o Pedro Barcelos já tem mais cancha, não vai pipocar em clássico. Mas o jogador ruim não pipoca, ele falha porque ele é ruim mesmo, né? Então. É um estranho engraçado, cara. A gente antigamente reclamava, o torcedor nunca está satisfeito, né? Nunca está satisfeito. Mas antigamente a gente reclamava que o América fazia uns contratos muito curtos com os jogadores e a gente perdia bons nomes de graça. E aí o que a turma que comanda resolveu fazer? Então beleza, é assim? Então agora vamos levar ferro e fogo. Qualquer jogador agora ganha 1 ano e meio, 2 anos de contrato, cara. Esse Pedro Barcelos, ele não tinha que estar no América em 2025. Porque em 2024 ele já mostrou que ele é muito mais ou menos. Então ele é aquele jogador que você faz o contrato com ele até o final do ano. Se ele render alguma coisa, você renova com ele. Senão tchau pra ele. E aí nós estamos com isso. Espero eu que o contrato dele, quem estiver nos ouvindo aí, e tem a mãe aí, ou você mesmo, você acha que você consegue ver isso. Vê até quando que é o contrato desse cara. Se até o final do Mineiro ou se até o final do ano. Eu acho que vai ser até o final do ano. É uma loucura você contratar não, um cara. Aí, não. Então. Eu olhei na notícia de contratação no GE, tá que até o final de 2026. Aí, ó. Não pode, cara. Não. É isso mesmo. Aí você conseguiu me deixar triste, velho. Bicho, não pode, cara. Que a nossa audiência aí confirma essa informação. Confirma que o menino Felipe Deleux ou o nosso Decabits está mentindo pra gente. Não é condição de despedir do Barcelona, contar até 2026. Aí. Não, gente, é realmente tem que fechar o portão. Tem que fechar o portão 6, portão 3, portão 4. Fecha todos os portões, fecha o América, né? Olha isso aqui. Eu não tô mentindo, não. Consegue. Você vai colocar ver a notícia na tela? Põe aí. É. Cadê? Aqui. Aí aqui, é porque a qualidade ficou ruim, né? Mas. Sim. Pega aqui, a que tá brifada, fala, o contrato até final de 2026. Meu Deus do céu. Então é triste. O atleta terá contato com o clube até final da temporada 2026. Então, assim. Não sei se você. Isso é meio que sacanagem. Uma coisa que a gente comentava, não é tanta fé. O Rolão colocou aqui mesmo, ó. 31/12/2026. Cara, isso é surreal, cara. Isso é surreal. Eu queria que a turma aí que não pode. No, que eu não posso, que a gente não pode. Eu, Thales, não posso falar um ar de quem passou na diretoria, né? Que já faz print, já manda, faz o cara. Eu queria que essa turma aí viesse aqui nos comentários aqui, mas eles não têm coragem de fazer isso. E me explicasse qual que é a lógica de você fazer um contrato de 3 anos com Pedro Barcelos. Qual que é a lógica? Ele tá jogando dinheiro fora, cara. Segunda divisão de Portugal. Então não é que ele tava brilhando, né? Ele tava onde? Mafra. Que time que é esse? É um time, acho que da segunda ou terceira divisão portuguesa. Deixa eu ver aqui. Bicho, não faz sentido, cara. Não faz sentido. Não faz sentido. Ó, deixando claro, faz sentido contratá-lo. Pode ser uma oportunidade. Faz sentido contratá-lo. Não faz sentido você dar 3 anos de contrato para ele. Não faz sentido nenhum. Entendeu? Não faz sentido. Isso. O Mafra que joga a segunda liga, que é a segunda divisão de Portugal. O Flamengo. O Flamengo não quis. O Gabigol queria. O Gabigol, que é um dos maiores ídolos da história recente do Flamengo. Fez os gols do título do Flamengo, do último título do Flamengo na Copa do Brasil, foram dele. Ele queria 3 anos de contrato. O Flamengo falou pra ele, não, aqui é 1 ano só. O Flamengo se desfez do Gabigol. E o América dá 3 anos de contrato pro Pedro Barcelos. Faça um corte aí, ô bando de puxa-saco de merda. 3 anos de contrato pro Pedro Barcelos. Vai puxando os assuntos aí. Que nessa parte, que entra nesse contexto, que contratação muitas vezes é aposta. Então, aquela história, você tem que medir o risco ali e ver o quanto você vai oferecer. Um jogador, tipo, como eu falo, se pega o Pedro Barcelos, você fala assim, olha, cara, é contrato aqui até o final do ano. Ah, você fala até o final do ano, quero. Ah, então, beleza. Então, também, não queremos você, fica aí no Mafra e vai ser feliz. E acabou, você não faz muita coisa. Não é um jogador, não é como se estivesse tentando buscar, o Danilo, vamos colocar assim, o Danilo. Se o América estivesse trazendo o Danilo fala, não, pra vir pro América eu quero ficar até 2027. O América fala, não, beleza, estamos aqui, vamos assinar, porque, né, não. É o Danilo. O Pedro Barcelos, então é outra coisa. Ah, mas o Danilo podia ter flopado, igual quando o Moisés veio com contrato de 1 ano, o América até tentou renovar, ele quis aposentar e tal, e ficou. Ele podia ter falado, não, quero ficar 3 anos, o América teria dado contrato de 3 anos, nós podemos ter quebrado a cara pelo como ele jogou, mas aquela história, você tem o que esperar, porque o jogador tem um currículo, né? Mas nós estamos trazendo um cara sem currículo que conseguiu colocar um tempo alto. Eu, mais ou menos falando, imagina esse Figueiredo que nos custou a vitória no clássico. Sim. Imagina, o Figueiredo veio, só que veio de empréstimo. Imagina que a gente tava sem contrato, a gente veio trazer ele. Se o Figueiredo pedisse 3 anos de contrato. Pô, é um jogador de 21 anos, foi meio destaque na base do Vasco. É compreensível você dar um tempo maior para um jogador desse. É diferente do quando a gente pegou o Léo Passos por 3 anos, que ele não tinha esse destaque na base do Palmeiras, ele era só um jogador que tava lá. Então, assim. São coisas que a gente tem que ponderar. Você pode dar contrato longo para um jogador que você acha que mereça, ainda que ele não vingue. Mais ou menos, se ele tivesse renovado com o Watson já ano passado, com um contrato até final de 2029 e ele não vingasse. Quanto você acha que o Pedro Barcelos ganha? Ele veio de Portugal, estava ganhando em euro. Acho que menos de 50, né? Não. Que isso? Que isso, Felipe? Se for 50 mil, cara. Se for 50 mil, ele vai custar para o América 1.800.000. Ele vai custar para o América 1.800.000. Eu espero, sinceramente, que você esteja errado. Mesmo vendo que os seus argumentos são corretos, que ele vem ganhando em euro, caramba, 4. Se ele ganhar 50 mil, é 1 milhão e 800. Fala, se for a metade, é quase 1 milhão que você está gastando com esse sujeito, com esse jogador, né? E isso explica muita coisa, cara. Muita coisa, muita coisa. Mas vamos lá, vamos continuar. Não vou ficar rendendo muito esse assunto, não. Mas, então, para poder passar, até porque tem... Para trazer um pouco mais o clássico, né, do meio de semana, até porque teve o... O pessoal colocou o Bernardo Murto nessa fase bipolar de contratação, né, do pessoal. Agora esqueci. Foi o Agrizi que brincou também que a diretoria do América leva toda a ferro e fogo também. Então, toma cuidado com o que você fala para eles, né, para ficar com os contratos longos igual aconteceu. Aí tem alguma coisinha. O Joaquim Botinha falando o melhor que tem acontecido é não ter o Alê no time, e outra que deixaram o Benê jogar os dois tempos do Pouso Alegre. Então, se você poder falar um pouco desse uso excessivo do Benítez em partidas que não vale muita coisa. E o Cuba Knights, para sua alegria, falou que o América vai ganhar de 1-0 do Cruzeiro com um gol de bicicleta do Davi Lopes. O bicicleta ele colocou no outro comentário. Vai, Cuba Knights. Tomara, cara, tomara. Vai me prejudicar muito, porque se a gente ganhar de 1-0 com gol de bicicleta, eu vou demorar muito para chegar na minha casa no outro dia eu trabalho. Mas que seria... Tem os dois lados, cara. Se ele faz um gol de bicicleta, a gente não vai falar mal mais dele e vão renovar o contrato dele por mais 2 anos. Então, tomar muito cuidado com esses desejos de vocês aí. Deixa eu ver lá. Tomara que ele faça o gol do Vitória, tomara. E sobre Benítez, que você me perguntou, cara, Benítez é para jogar no Campeonato Mineiro, é para jogar partidas decisivas, é para jogar contra um Atlético, contra um Cruzeiro, jogar uma semifinal, uma final, não é para fazer 2 jogos seguidos igual ele fez, mas enfim. É só para falar que o Davi Lopes já tem contrato até o final de maio do ano que vem. Então, assim, até o Mineiro de 26 ele tá garantido, tá? Eu fico imaginando a negociação. O cara chega, o empresário Davi Lopes, fala assim: não, contrato do Davi Lopes tem que ser até o final do Mineiro. Aí os caras do América, não, é verdade. Ô, bicho, um cara chega pra você e fala assim: ó, o Davi Lopes, nós estamos com o Davi Lopes aqui. Vocês querem contratar? Queremos. Até o meio do ano. Se der certo no meio do ano, a gente renova por mais 6 meses. E assim vai, cara. Produtividade. Você pegou ainda o contexto, a contratação dele? Você chegou a ver os programas que a gente comentou disso? Eu sei como é que foi a contratação dele. É o que não deixa mais bizarro esse tipo de situação, né? Que era... falar. Mas vamos ver. Ele ainda tem, colocando a regra de César Viana, ele tem ainda mais 3-4 jogos, né? Pra poder... O Sérgio que vai me perdoar, mas vamos até dar para o Davi Lopes a regra de 30 jogos. Talvez com 30 jogos ele faça umas 2 partidas boas. O problema é que para dar 30 jogos para ele significa que ele vai entrar a Série B quase toda, né? Do jeito que o Bruxo tá indo, bora. Tem que ver que ainda tem as contratações dos destaques do Paulista que vão chegar. Medo, porque o Felipe Azevedo tá se destacando lá, né? Já fez gol. Ele, Fabrício Daniel. Não, mas eu confesso que assim... Não confessa, não. Você não vai me falar que Fabrício Daniel daria certo, não. Não vai confessar, não. Não fala que dá certo, não. Mas entre ele e Davi Lopes, você pega e escolhe quem? Nenhum dos dois. Eu tenho essa opção. Não, se só os dois. Ou confiar no Watson? Pode continuar aí nos comentários. Acho que tem mais comentário aí, não? Tô vendo. Que agora deu uma diminuída, mas tem o Kubarás concordo comigo, que o Barcelos deve ganhar pelo menos 60 mil. O Caio Gotelli falou que era melhor ter ficado sem saber essa informação. Você também entristecemos à noite mais uma pessoa com esse tipo de história, de coisinhas por aqui. O Márcio Mansur tá falando se vão tirar as grades da arquibancada amanhã. Eu acho muito difícil que isso aconteça, até porque... Eu acho que é por questão de estrutura, que os dois jogos lá estavam com essa mesma coisinha esse ano. E o Emerson Mascarenhas falou que os empresários jogadores do América já viram que a nossa diretoria é amadora e joga qualquer coisa goela abaixo. Eu acho que isso tem a ver até com... Acho que tá mutado. Tô no mudo. Volta a fotinho do Emerson aí. Olha como é que tá todo na praia aqui. Olha, gente. É a nossa classe aristocrata na praia. Que safadinho. E continua aí. Um abraço pro Emerson, tá? Outro comentário que a gente perdeu, que é o do casal Beto, é que o Júlio não pode ser reserva nesse time. Pode não. O problema é que o Ricardo Silva foi capitão nos últimos dois jogos, né? Então isso acho que tira um pouco de espaço dele. Mas... também concordo, eu acho que iria de Júlio e Lucão. É, que pese que ele. Pode, o Júlio é capaz de ter mais chance de lateral direito, né? Já que o outro lateral lá, o Samuel, tá machucado ainda, né? E não foi mal, né? Não é um lateral de ofício, mas ele de fato não foi. Até acertar a bola na trave, ele acertou, né? Então acho que não. Era Betinho, né, Decabits? Betinho, né? Mas enfim, se você tiver um aperto, alguma coisa assim, você mete ele ali que vai ser 3-0. Você vai jogar praticamente com 3 zagueiros. Ok. Se o seu ponta direita, pelo menos isso ajuda o Fabinho, né? Que com o Júlio ali, ele não precisa voltar tanto, porque pelo menos é um zagueiro ali, não é um lateral que também sobe, né? Então acho que facilita nesse contexto. Pode. Até acho que ajudaria até no meio de campo com o Benítez e Elisário, se fosse o caso, já que você teria um pouco mais de solidez, né? A questão é saber quanto que o Benítez volta, né? Já que a gente não tem o nosso DM não informa essas coisas mais, né? Uai, assim, pelo jeito que foi a lesão dele, não sou médico, não sou especialista, mas ele sentiu e caiu. Ele não tentou, ele não forçou nada. Isso pra mim é um bom sinal, entre aspas, né? Sei, cara, eu acho que não é uma coisa que vai demorar muito, não. Acredito eu que ele volte aí para as próximas, talvez daqui uns 5 a 10 dias ele volte. A questão é saber... Não, contra o Cruzeiro não vai voltar, porque a gente não tá nem vendo. É engraçado que assim, é o que você falou aí, o nosso DM não dá muita notícia. Então a gente fica informado através do Panda, né? Panda ou outro fotógrafo que tiver lá no dia. Porque a gente tem que... Talvez seja até uma estratégia para a gente ver as fotos, né? Porque a gente fica vendo as fotos e vendo se o jogador X está treinando ou não, né? O que pega essa parte é porque não falaram nem qual foi a lesão, né? Isso aqui que... Não, estiramento na coxa. Ah, foi falado. Ah, tá. Eu falo que na partida... Deu a impressão, de fato, que tinha sentido de novo o tendão. Não, estiramento na coxa. Ah. Mas aí é menos mal, sim, né? Eu tô te falando que talvez pra quarta-feira não, mas próximo jogo sim. Agora, se próximo jogo em casa, porque também não é um jogador que pra viajar, igual fizeram mandar ele lá pra Uberlândia, cara. O Benítez e o Jori são os jogadores que quando eles entram a gente fica um frio no coração. O Jori dele ser o Jori de sempre e o Benítez de machucar, né? Então é sempre fortes emoções. Agora, o Jori é muito. E eu tenho outra coisa também que hoje eu tô demais, hein? Eu tô só que falo do B+, porque realmente eu sou o B+, sabe isso, eu sou fã dele, ó, desde a época, como se tivesse muito tempo, né? Logo que terminou a pandemia, o B+ fez esses primeiros vlogs dele aí, esses vídeos dele, né? Não sei falar essa porra. Esses vídeos dele que ele mostrava como estava a volta aos estádios. E para quem não podia ir por algum motivo, era uma forma de ver. Isso é muito legal. E esse nesse último, no último vlog dele aí, eu esqueci o que eu ia falar. Dá pra você ver, deu branco agora. Continue. Tá do Jori. Do Jori, obrigado. Nesse último vlog dele aí, o vlog, sabe como fala essa porra? Os jogadores estavam aquecendo, aí o Jori, a galera lá mexeu com ele. Ele pegou as luvas e jogou pra um menino. Menino com camisa do América, eu achei do caralho. Parabéns, Jori, parabéns. É, nesse aspecto que eu fico falando, o Jori, ele de fato é um cara muito. Muito. Parece ser um cara muito boa pessoa, assim. Ele gosta da torcida. Parece. Ele pensa que. Parece. Eu lembro naquele ano, o ano que a gente foi rebaixado, que ele jogou a reta final, a última partida eu achei a coisa mais legal, assim. Que veio um torcedor também falar, atrás do gol, ele já tinha dado as luvas. Aí ele foi lá pro P3, também um menino conversou com ele, aí ele foi, tipo, deu a camisa, já tava usando só o short e a camisa dele alguém veio pedir mais coisa pra ele, ele foi até o árbitro, pegou os cartões da partida e deu os cartões da partida pro torcedor que conversou com ele lá, alguma coisa, tipo assim, ele fez um trampo assim só pra agradar a torcida, ele é um cara assim, tipo, nessa. E um até coloca assim, porque eu acho que passou uma... Não colocando que o Jori mereça ser titular, não colocando que o Jori ainda devesse estar no time, até pelo salário que é um pouco mais alto, né, do que os nossos padrões comportariam, Você não acha que talvez o Jory também tenha um pouco de má vontade pela parte ruim dele? Aqueles anos na época do Barbieri, que ele foi de fato muito mal naquele ano. E aí, às vezes não tá pronto e tudo. Porque, queira ou não, no ano do rebaixamento, ele jogou. Foi brilhante? Não, mas também não falhou. Ele foi aquele goleiro assim, um goleiro nota 6 ali. Visto que ele entrou, o time já estava rebaixado mesmo, não tinha muito o que fazer. Ele jogou, fez até contra o Palmeiras, ele fez boas defesas, jogou relativamente bem e tal. E assim, depois disso, as partidas que ele entrou, ele não comprometeu, né? E contra o Atlético, na verdade, mais do que isso, ele salvou o empate, né? Porque ele fez defesas bem difíceis, assim. Não acho que pode estar faltando com ele também um pouco de boa vontade pelo histórico. Talvez se ele fosse um goleiro que a gente tivesse contratado, a gente estava um pouco mais otimista, por exemplo, com ele jogando. Sua pergunta é difícil, hein? Sua pergunta é boa. Sua pergunta é muito boa e muito difícil de ser respondida, mas vamos lá. Ele lembra Mateuzinho nisso aí, né? Mateuzinho é um cara carismático, todo jogador que vem aqui gosta de Mateuzinho, o próprio Neymar gostou do Mateuzinho, né? Um jogador carismático. Mas o Mateuzinho tinha partidas boas. Tem um lance do Mateuzinho aí, falando sobre Cruzeiro, que ele dá uma caneta naquele lateral do Cruzeiro, que eu esqueci o nome, Egídio, que dá uma caneta no Egídio na chuva, que é maravilhoso o vídeo. O Egídio vem em carrinho, ele só dá um tapinha nela assim, linda. Então assim, é um jogador que fez partidas legais. Mas ele era confiável? Não, ele não era confiável. Você confiaria que o Mateuzinho iria resolver um jogo para o América? Não, não confiaria. Vamos trazer para o Jory. O Jory tem as mesmas características. O cara parece ser um cara de grupo. Fez boas partidas. Você confiaria no Jory numa final de Mineiro? Sacou? Esse aqui, isso aí que eu vejo de problema no Jory. O Jory ainda não conseguiu ganhar a nossa confiança. E no mesmo caso do Mateuzinho, não é mais um jogador de 21, 22 anos. Já é um jogador que está mais próximo dos 30 anos. Tudo bem, um goleiro de 38 anos não é uma coisa anormal, pelo contrário. Mas, porra, ele está com 26, né, cara? Então, eu vejo ele muito mais como o Mateuzinho, sacou? Entendeu mais ou menos a minha comparação? Sim. Eu coloco muito, de fato, e confiança só jogando, né? Mas é porque eu coloco assim...